como é bom caminhar lado a lado com você, de mãos dadas pela vida, não tenho nada a temer. Mais um dia de alegria.